esse modulante do Romeo Golf? Livre táxi, chame na papá para ingresso, para obter autonomia alternativa. Seis seres humanos a bordo, chame na papá. Taxi Alien aqui na escuta da torre. Salvador, bom dia, gol no 897. 07 Solo ao 52, Taxi Alfa Juliette Porto Nova. Absa 6570, está autorizado a aproximação e alinhar seu risco. Se é autorizado a aproximação do IADS, eu gostaria de estabilizar o 6570. Aguarde, será o número 2 para decolar. Turno 897, pouso autorizado, pista no zero. Obrigado, autorizado, 10. Pegou 1607, pegou, tá na sua escuta. Sim, portão 9, Alfa Juliette 9. Confirma a aeronave que está na taxa Oscar, saiu da bata. Senhor número 2, o que saiu do pátio 5, Aerostar, triplo Romeo Golf, afirmativo? Número 1, repórter Enélio, pronto, cabeceiro no 7. Oi, eu estou atrasando na 3171, após o gol, está ingressando no pátio, está agora na Alfa. Tá certo, agora está autorizado o pushback e acionamento. E chame 1219 para copiar, por favor. Está Salvador, é o 731, como é que chama a autorização para o Rio? Para a copa, tem 317. Precisando do localizador, ABSA Cargo 6570. Positivo, complete a aproximação, ABSA 6570. Reduza cheque o trem, chame a torre agora, 1186. 786, bom dia. Noite 97, Solo 55, Taxi Alfa Juliette, portão Alfa, repórter da Juliette, noite 97. Alfa Juliette, noite 4. Guarulhos 360 autorizado via Fórmula 16. Recorda da pista 1-0, primeira curva direita. Pede da El, Leda, após Leda, abrir. Controle 120, décima 8. Responda 5572. Seja autorizado, Guarulhos 360. Campers 16, aerovia, decolada 10, curva direita da El, Leda, abrir. Controle 208, transponda 5572, transferência da pessoa. Tia Lianque, autorizado ingresso, repórter aliado e pronto na cabeceira no 7. Patrícia Romeu Golf decolou 5-6, chama o controle 120, décima 8, saída da El Lady Leos. Mas 5-0-8 da El Lady Leos, meu negócio. 19085, desça para 8000, 1019, chegada bom. Vento 1 a 50 graus com 10 nós, tem livre pouso, pista no lugar. 750 do com 10, confirmado, livre pouso, 6570. Sendo livre táxi, chame para ingresso, na táxi aí papá, e corrija a saída para Puca, transição Caju. Aguarde, aeronave na final da 10. Com 897, ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3. Aguarde o Skank Prime. Voo 98, corrida 9085, aproxima-se de Alagoinhas, desça para 5. Charlie Yankee, autorizado decolar a pista 17, 70 possíveis, esteira de turbulência do Boeing que passou sobre o 17. Vento 140 graus, 99. Agora, da Nova York. 3171, táxi de Aínia, então, temperatura de 8,6, ajuste 1019. Táxi de Aínia, 6570, solo as 9 Zulu, embora direita, chame no 219. Primeira direita, chamando 1219. Obrigado, senhor. Bom dia. Luiz Kianque Tango, autorizado ingresso. Repórter Renato, ponto cabeceiro no 7. Mike Charlie Yankee, decolou as 9 Zulu, ingresso no corredor Axé, curva na direita e chame o controle. 1-2-0, desse modo. Controle 1-2-0, décima 8, Mike Charlie Yankee. Aquilo, parte 3, 6570. O Watson 6570, qual hora que o senhor segue para a equipe? Uma hora de dólar. Ah, tá ok. Eu tô indo pra esse do Rio. Só que o Rio provavelmente vai sair bem depois do senhor. Caso o senhor saia, tem como eu seguir contigo? Charlie Yankee. Mike Charlie Yankee, controle. Ok, decolou da 17, corredor Axé 1010, aerolevantamento 20 milhas afastado. Ok, será em Veracruz o aerolevantamento? Por ali, sim. Confirme. Exatamente ali, para a próxima Veracruz. Ah, ok, sim, tio. Mike, good shot. A 3-1, a 7-1 inicialmente ali, mantém cabeceira 1-0. Previsão para decolagem mais 2 minutos. Aeronave que transporta em firme que irá cruzar o campo. Estamos livre da colagem pistão no 7, vento 140 graus na verdade. Controle, poderia conferir a nossa altitude aí? Eu estou com 3 aviões na tela, quem é que está solicitando? Desculpa, é o Mike Chamian, que está no corredor Axé, mantendo 1.020 pés. Estou recebendo 1.100 pés. Eu faço 3, posição no 0, graças. O gol 9085, desça sem restrições para 2.000 pés. 5 Tango, circulou 04. Tem condições de já curvar à esquerda e livrar o campo? Olá, pô. Gente, reposte livrando o campo, na minha escuta. Olá. Uniforme número 16, decola da pista 10, primeira curva direita. Saída da Eleda, após Eleda Bridge. Controle 120-18, telefone 5007. Meu, Romeu Golf, chame Recife, a frequência é 125, né? Negativo, Xenai, escute a Golf e chame o solo para cópia. Tá ok, vou atualizar então, né? Eu tô cruzamento, Stampan. Gente, o Skianki Tango, cheque o transponder 5003 e chame o controle no 208. Basta a canada, 5003. Por favor. Eu não entendi. Ah, positivo, vamos anotar algumas frequências, por gentileza? Tranquilo. Vamos lá. 13325. 1288, 1260, 12685, 12545. Tá, o problema é 1288, 2060, 2085, 2045. Tá ligado. O Gol 9085 da descida para 2000 PRs, autorizado a aproximação em ali. Autorizado, oi. É que foi, 9085. Apolo, Lagoa, Rabatão, Rio Pactado. Esquerda que estava ao controle, bom dia. Quanto está dado? Zero 9970 Salvador, desça para 5019. Controle, bom dia, 3171, passa 6800. 3171, no meu cordial, contato rápido. 3171. Lado 3171, Novo Adael ou Leida? Livre. 3171. Vixe, quem é que estava? Está autorizado. Claro. Sideral 9970, passo nível 200, ajustado 10019, direto Duna 2000 para o ILE. Direto Duna 2000, o 9085, localizador em aproximação, reduz a cheque do trem, chame a torre 1186, gol 9085. Fala, Salvador, bom dia. Autorização carinho, deu 3 anos. Bom dia, meu Deus, não. Confirme o horário do plano. Para os 27. Ok, ainda não temos nenhuma voz de fonte de regressão. Ok, então, desculpa, muito obrigado. Pode ser que eu vou 9080. Maravilha. Voo autorizado, pista 10, 150 graus, 99. Eu vou na 10, 9080. Golf é o número desse para copiar agora. Agora copiar. Pronto? Balião 36, uniforme número 10, recolha da pista no 0, primeira curva direita. Série da E, lei da pós, lei da BRI. Folhinho no 20, décima 8, responda 50 no 1. A partir de hoje está operando a 0977. Então tá beleza. Só um minutinho, eu tô verificando. Salvador, azul 4069, está no portão 8, para buscar estacionamento. Privado, buscar estacionamento 8, eu vou buscar. Autorizado, chama táxi, está terminando. Do nome 085, solo azul no 4, chame 121 no décimo 9. Alvo, Juliette, minha torre, cuidado. Alvo, Juliette, minha torre, cuidado. 3171, chame Recife 1251. Voo 995, controle desça para 5019 na chegada. 5019, chegada bom. 291, pronto, copa. Autorizado para o Galeão, nível 380, uniforme volume no 0. Decola da pista no 0, primeira curva direita. Saída da EL, lei da pós, lei da BRIC. Controle no 20, décima 8. Transponda 5024. Autorizado Galeão, nível 380, pela NET. Decola da pista 10, primeira curva direita. Saída da EL, lei da pista 80, direto. Controle está em 120, décima 8. Transponda 5024, NET. 102. Nuno, correto, para o feedback aqui, né? Vamos. Azul 4069, está pronto para o táxi com 105 a bordo, 4530, Ribeirão Preto, está pronto. 4069, táxi cliente após o golpe. Ingressando o parque ano 62 e prossiga para o ponto de espera. 14 no 8, 19, 19 no golpe. 19 no ajuste, está visual com voo, aguarda ele para o 06, depois dá para o 07, quando for dar uma olhada aqui para o 069, com o 09. dia, para copiar, pronto? Guarulhos 360, uniforme do Luna 6, decola da pista 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5017. Controle 120, décima 8, 0, transponda 5017. Pela 607 para o feedback.